É meu 313 desse, mantém a altitude de 3.000. Azul 429. Salvador, boa noite, Azul 4298. Azul 4298, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4298. China 6310, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, no ponto de espera chama torre 18.6, QNH 1095. São 3305, complexo finalizado, chame torre 118.6. 26, obrigado. São 3305, final, contra embaixado, checar. Testa 3305, aguarde autorização de pouso, ajuste 1015. 1015, aguarda. No 5, decolado ao 05, chame o controle. 119, decimal 8. 198, obrigado, senhor. Tá. O TAN 3305 está autorizado, pouso na 10, venta 150 graus, 059. 150 graus, 5, pouso autorizado, o TAN 3305. 3895 em contato, sobre a via, saída Salvo Uno, para o nível 340. Então, 3895. Sobre via Salvo Uno para o nível 340, então 3895. A possibilidade de voar alguma proa mais à frente? Autorizado no rumo de Leda, após Leda, Mótiva, então 3895. Direto Leda, obrigado, após Mótiva, então 3895. Oxanã 6313, desse mantém 2000, ajuste 1015, autorizado final do procedimento LS. 6313, autorizado, reporte estabilizado no localizador, completando o final do procedimento. Oxanã 6313. A 3895, suba e mantém nível 320, devido a tráfego junto ao centro. A 3895. A 3895, confirme. Suba e mantém nível 320, 320, devido a tráfego junto ao centro Recife. A 3895. Gente, sobe e mantém o 320, dentro do tráfego, tá? 3895, informa que precisará manter a proa após Leda por aproximadamente 50 milhas, devido a formações. Autorizado de vista, 3895. Autorizado de vista, 3895. É, 6310, após a passagem do Airbus da TAM, na curta final, a linha mantém a 10. aeroporto 959. Confirme quem chamou? Augusto, é 4959, estamos dentro do horário de transporte. Com certeza a saída prevista para a Ideal seria qual? Confirme o nível? Bom, seria 160. Coral no Bravo. Coral no Bravo, obrigado. Puta, 3305 no solo 09, chame o solo, 21 décima 1. 21 1, tá, 3305. Alfa Júlio 07 Portão, tá 3307. Salvador, Oxané 6393, a 2 milhas do Inter Serra. Tente, Oxané 6393, ajuste ano 0 no 5. Informo pista seca, aguarde autorização de pouso. Fiquei ciente das condições da pista e aguardando. 6319. Zero, decolada aos 1-0, chame o controle 1-9, décima 8. 98 graus, boa noite. Puxando a 6313, pouso autorizado na 1-0, vento 1-40 graus, 04 nós. Autorizado, pouso 1-0, puxando a 6313. Boa, contato na decolagem, sub mantém nível 350, suba via, saída Pucra, Oxané 6310. Via Pucra, quando possível, precisa por onde era Aracaju, senhor? Utilizado inicialmente no rumo de Jamo, Oxané 6310. Jamo na plana, Oxané. Na 6327, pronto, cópia? 327, copia. Puxa na 6327, autorizado para Ilhéus via Whisky 33, nível de voo 240. Saída São Vuono, transição coral, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5300, controle 119, decimal 8. Ok, Ilhéus 240 pela Whisky 33. São Bruno, Coral, é a saída. Decolada 10, curva direita, 5300 no transponto, 198 ao controle, Oxané 6327. Oxané 6327, cotejamento correto, chama pronto para o chibé, questionamento. Camarão, obrigado. Rosa, Proa 045. Aproximadamente 80 milhas de informações. Autorizado de visa, Oxané 6310. 313 no solo aos 13. Chame o solo, 212 cima 1. São 3895, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 23 decima 8, sub mantém nível 320. Sub mantém o 320, estamos em Recife, muito obrigado, boa noite na 3895. Boa noite. Voo 096 autorizado para o aeroporto de Fortaleza, via Pesolo 9, nível de voo 370, saída Momo, transição Froti, decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva à esquerda, transpondo 5026, controle 119.8. 370 está autorizado para Fortaleza, via Pesolo 9, decola da 10, curva à esquerda, no pista Momo, Froti, aciona 5026 e o controle em 119.8, voo 096. A 096, confirme apenas a transição. Froti. Sim, chegou na 096, cotejamento correto, chama pronto, puxe bem, acionamento portão 5. Chamaremos, 096. Azul 2782, acione identificação, voe no rumo de Bomédio para interceptar a Star Bomédio 1, aguarde procedimento LSX Ray, ajuste no 095, acione o modo 80, Azul 2782. Acionou, já mandando para o zero, voe na parte de Bomédio para interceptar a Bomédio 1, e um 3XLX Liga 10, Azul 2782. Afirma, na escuta para a descida. Pode lá, professor. 6310, chame agora. Recife na frequência 12685, alterno 25, decimal 45. Oxalá 6310. Azul 2782, reporte quando tiver condições de voar Bom Médio ou Itapu. Vamos lá, 2782. Para a descida, 3272, tá voando a posição média. Estou no rumo de TAP, azul 2782. Poderia acontecer a coisa de uma média de uma formação mais, mas... em dividida a gente consegue voar em TAP, 3272. Sem problema, vou Bom Médio, se tiver condições de Bom Médio e Duna. Bom Médio, depois Bom Médio e Duna. Azul 2782, qual o nível que ele vai ser aqui? Se mantenha até o 050, azul 2782. 050, 2782. 782, lista mantenha 2000, ajuste 1095, reposta avisar no curso do localizador. Senhora, desceu até 2000, contará este avisado com o alerta do 272. Bola 246, sem animal da gente, deixe manter o nível 050, via chegada a ponte, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste 1095, azul, cotton gol, 1246. LS para 224, boa noite, seu animal do Idente, disse manter nível 060, via chegada para o Médio 1, aguarde o procedimento LS X-Ray, obtira 10, ajuste 1095. 327, está livre, chama o táxi. autorizado pela após desvio, zona 246. Irá voar a partir desse momento, a partir dessa posição? Negativo, após desvio, mais umas 10 milhas aí vai ser possível, zona 246. 7 após, reporte após desvio, voando no rumo de pelo, zona 246. Ok, então agora a gente está voando pelo, zona 246. Estabilizado no NSC X-Ray da 10, Azul 2782. Complete final do procedimento, chame torre 1895, Azul 2782. 1895, Azul 2782, boa. Oh, desculpe, 1186, Azul 2782. 186, Azul 2782. Controle Azul 2707, da Alfa, descendo 160. Azul 2707, acione o modo evento, deixe manter nível 060, via chegada Ponte, ajuste 1095, aguardando o procedimento ELS X-Ray. Azul 2707. Respeito, ELS X-Ray 1095, só confirmando, descendo ainda a respeito 060? Ao 060. Ah, ponte 060, por Azul 2707, obrigado. Bono 246, desse mantém a altitude de 3.000, desconsidere as restrições em pelo. Após pelo, vou direto do Duna, para o final do procedimento aliás. Bono 246, então deve 3.000, pelo, após Duna, é isso? Afirmativo. Vou pelo, após pelo, Duna, para o final do procedimento aliás. Bono 246. Ok, pelo, após Duna. Bono 246, ele é 63. Bono 70 graus, 05 nós, Azul 2782. 30 pouso 90, Azul 2782. Salvador, boa noite, aqui na M327, no ponto 0, dono 0, próximo. Na M327, mantenha o ponto 0. Vou manter o ponto 0, dono 0, hoje, na M327. 324. Oscar, controle, acione identificação, voe no rumo de Bomed para a chegada Bomed, reporte para a descida, ajuste 1095, procedimento previsto ali a sexo para cabeceira 10, gol do piloto. Acione identificação, esse mantém nível 050, gol do piloto. Bono Bravo 246, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento LS. 2000, 1246, na Gol, vou repassar estabilidade. Acho que está em contato no radar, 62 milhas a oeste e sudoeste de Salvador, vigilância Golfo Quilosca. Telema 224, diz que mantém a altitude de 3000, ajuste no 095, desconsidera as restrições na posição ITAP, o Chanel 6224. Azul 2707, desça e mantenha a altitude de 5000, ajuste no 095. Pequenos, não sei se teve algum strike anteriormente. Ok, ciente, obrigado pela informação, chama o solo 121 no décima 1, né? Obrigado, vai chamar, 272. Chanel 6327, o senhor copiou a informação do tráfego da Azul? Afirmativo, copiou a informação. O senhor deseja uma avaliação de pista, decola por conta em risco, confirme. Afirmativo, vai iniciar a rolagem, se é autorizada hoje, na 327. Ok, o vento é 160 graus, 0629, informe fora do solo, 6327. Ok, sempre vai iniciar a rolagem, 90, hoje, Chanel 6327. Azul 43, aqui. Alô, boa noite. Chanel 63, 6313, autorizado para o aeroporto de Guarulhos via UPZulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída São João, Leda Motiva. Decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5047, controle 119, decimal 8. Guarulhos, autorizado 360. São 1, Leda Motiva. Decola 1-0, primeira curva à direita. Rota, UPZulu 10, Taubaté. Transponder 5047, controle 119, decimal 8. Outra, 6313, portão 01. Renário para cabeceira 1-0, boa noite, 8-8. Afirmativo. Sente. Coordenar então procedimento R-Nave, gol no 888. Previsto após pilo, voo Serra Vista 366 para o procedimento R-Nave. Sente. O voo Coro 246, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 6, Coro 246. 46, está autorizado o pouso na 10, o vento é 170 graus, 059. Livre pouso, 10, voo na 246. 5042, acionou, hoje é 6327, cruza 2300, no perfil da ação, voo. Sobre matéria nível 240, via, saída salvo, ONU, o Chanel 6327, e modificou para 5042. Afirmativo, 240 nível, salvo Uno, já trocou para 5042 e identificou o Oxa, 37. Azul 2707, reduza para 2109. 2109. Chanel 6327, contato no acionamento do código, Chanel 6327. Ok, ciente, 6327. 6224, está usando 5000 pés, autoriza a IRS-CRAY? Esse mantém 2000 autorizado, final do procedimento LS, o Chanel 6224. 2000, autorizado final, procedimento LS, só para informar e estabilizar. Azul 2707, desse mantém 3000, desconsidere as restrições na posição pelo. 7 direto para o 3000, 4, 2707. Afirma, inicio do São para 200 nós, é número 3 na aproximação, azul 2707. Se é 07, eu uso para 200 nós, é número 3 na aproximação. Está reduzindo para 2707. Senhor Salvador, boa noite, está passando mais um episódio de guerra diante da Alfa. Solicitar a sua identificação, reporte para a descida. Esse mantém o nível 060, no rumo de Comédia para chegada Comédia, ajuste no 095, igual de procedimento LS X-Ray. Está em contato com o radar, 71 milhas, oeste, sudoeste Salvador, vigilância, Mike Fox Lab CA. Mike Fox Lab CA, 71 milhas, oeste, sudoeste Salvador, vigilância. Controle Salvador, Oceanário 6327, seria possível coordenar o nível 200 como sinal? Sete, aguarde, Oceanário 6327. Na sua escuta, 6327. A 327 autorizado, nível 200 para Ilhéus, Oceanema 327. 200, Ilhéus, Oceanema 327. O Gol 1888, pequeno desvio à direita para evitar tomações. Autorizado desvio e reposta no rumo de Pelo, Gol 988. Sim, sim, informará na cruz de Pelo. Em Maona. O senhor avistou algum pássaro, resto de pássaro aí na sua direita, próximo da Eco, durante o pouso? Ah, não vi nada não. 1246, chamei o 21, ou não? A gente teve uma aeronave da Azul que reportou pássaro morto e uma da Oceané que não viu nada, então a gente ficou na dúvida aqui, mas obrigado, 21 décima 1. Pelo menos eu não vi nada não, eu também nem prestei atenção. Eu só que eu vi foi um tapa aqui no meio da pista. Gente. Muito obrigado. Passabilizado LS Cruz. Será 6224, complete final do procedimento, chame Torre 118 decimal meia. 118, vem o Xenar 6224. O Xenar 6224, aguarde autorização de pouso, ajuste no 015. Aguardo autorização no 015, no ajuste 6224. Fala, boa, agora no 246. Gol 1246, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 1246. Controle Salvador, Oceanário 6327, o Pablo vai manter a proa Ura 90 por 30 milhas devido a uma formação. Sente autorizado de desvio, Oceanário 6327. Após desvio, vai no rumo do direto, Ilhéus, se tiver condições. Afirma, após desvio, levando a proa de Ilhéus, Oceanário 6327. Uno 888 já está voando direto no rumo do CRV 367 para o procedimento RNAV. Positivo, agora está pronto 367. Autorizado 4000, o gol no 888 para o procedimento RNAVE no TRV 367, o gol no 888. Seguinte, 4000, após o 367, está autorizado já o procedimento, então? Afirmo. Obrigado. Quilômetro subsur para o final do procedimento LS e sequenciamento, tem condições de voar na proa 090? Confirme 0190. Firmo, proa 10090. Ok, 0190, bom quilômetro. As curvas esquerda na proa 090, se houver falhas de comunicações, voe para Simbra na marcação 090 para o procedimento ILS, pistão na 0, gol no, gol quilômetro. Ok, marcação 090 após Simbra, caso de mais comunicação, gol quilômetro. Não atingir, mantenha o 050, gol quilômetro. Vai fazer aqui, ó, 050. O Xanem 327 chama Recife agora, na frequência 1251-23.8, o Xanem 327. 1251 e 1238, o Xanem 327, boa noite. Boa noite. Azul 2707, complete final do procedimento, chame Torre 118.6. 18.6, obrigado. Salvador, boa 2707 no ILS. 7, azul 2707. Aguarde a pista livre, ajuste no 015. 07. Negativo, aeronave já passou externo, o voo no 096. É a única, aguarde mais 2 minutos para alinhar na 1-0. Paciente, Zé Paulo. Xanem 6224 no solo, ao 5-0, o sol 21 decima 1. 21 na Xanem 6224, Pedro 24. Xanem 6224, livrou instruções. O Xanem 6224, táxi de Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Não, Ponto Juliette, Xanem 6224. Ocean 6313, posição 62 de apoio. 2707, pouso autorizado no 021 no 60 graus, 05 nós. Livre, pouso no 0, 2707. A livre, chama táxi. Livre, ouve, 6303. 8. 7 aposte passando Serra Vitor 366, gol no 88. Cliente vai informar. Eu quilômetro desse mantém agora a altitude de 2000, curvando à direita até a proa 070, reposte avisar no localizador. Ok, 070, 3000, gol quilômetro. 2000. A equipe está autorizada no final do procedimento ali. Ok, 2015 no ajuste, descendo o golpe quilômetro. Saída Puca Jamucaju, decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva esquerda. Transponder 5061, controle 119, decima 8. 630 está aprovado, rota do plano, apesar do 17, decola da 10, Pucaru, esquerda após 5061, transponder 198, Salvador. 3305, aproveite e solicita o final 1390 devido ao operacional. 3305, o ciente será coordenado, nível 310, só confirmando a saída Pucajamucaju. Pucajamucaju. Ciente, correto, será coordenado nível. Ciente. Xanem 6224, Xanem 6224, mantém a posição. Mantém, Xanem 6224. Ah, o Golfo Filósofo inicia redução para 1970 nós agora, o Golfo Filósofo. Ok, está iniciando a redução, Golfo Filósofo. Passando 366, voo no 888. Voo no 888, complete o procedimento da RENAVE, chame torre 1118, decimal meio. 118.6, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, tem uma pausa. Salvador, voo 1170, formação alta. Voo 1170, boa noite, acionando modo idêntico, desse mantém nível 050, via Bomés de ONU, reduza para 250 nós, ajuste no 095, aguarde procedimento LS X-Ray, número 4 na aproximação. Descendo 00 via Bomés, ajuste 315 e reduzindo 250 nós, voo 1170. Afirmam. 2707, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o 2707 da Azul. 3305, solo voltando. Prossiga. Autorizado, nível 310, reporte pronto para o push. 310, agradece, reportará pronto para o push, tá 3305. Salvador, uma boa noite, Azul 4. 980, 1.0 da 1.0. Mantém 1.0, azul 4980. Mantém 1.0, azul 4980. Torre, muito boa noite, é o Gol 1888, agora 1 milha do esquema, baixar travado. Tente, Gol 1888, ajuste no 015, está autorizado o pouso na 10, vento 190 graus, meia dúzia nós. Ciente, livre pouso, Gol 1888. 1-5, Gol 1970. Ciente, via, Gol 1970. Fox Trot Serra, vê se mantém a 3000. 3000, Fox Trot Serra. Contrário de Salvador, Gol 1096, saída bomba. Quando 096, contato, tudo mantém nível 370, suba via, saída Momo. Via Momo, 370, 1096. Quilógica, faça duna, complete LS, chame torre, 118, decimal 6, Golf Quilógica. 18.6, Golf Quilógica. Vamos ter uma luz muito forte aqui do nosso lado direito, que está bem na aproximação aqui, nossa aqui. Nós vamos passar agora, daqui a pouquinho, bem do lado dela. Um parque de festa que tem aqui, mas é forte demais a luz. A sua direita? Positivo, vamos passar daqui, é um parque que tem aqui, um negócio aqui, uma festa que tem aqui. É, o parque de exposições, né? Tá tendo festa aí. A gente vai informar a administração do aeroporto pra ver o que eles tomam aí de providência. Tem livre pouso no zero, vento 1.60 graus, 079. E muito obrigado. Porque a luz é bem forte mesmo, viu? Oi, só passar um Golfo Quilófica. Golfo Quilófica, boa noite. Ajuste no 015. A intenção de pouso é na 10 ou na 17? Quanto visual, se possível, no 7, Golfo Quilófica. Aí de informar. Informe visual com campo e para a modificação de regras, o Golfo Quilófica. Golfo Quilófica. Azul 4980, após tráfego na curta, um Boeing da Gol, ali mantém no 0. Após Boeing, ali mantém no 0, azul 4980. Bom, visual com campo, cancela da presente, solicita a base pela direita, curta, Golfo Quilófica. Golfo Quilófica, tráfego avistado, plano cancelado ao 56. Chame na final da 17. Vai chamar na final o Golfo oito no solo, ao 57. Chame o solo 21, decima 1. 1, 2, 1, 1? Firmo. Sul 88, autorizado o táxi de ETAX 6, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, bom, 1908. 4980, decolagem autorizada, da 10, vento é 190 graus, 62 é nóis. Aqui, empresa de página 10, azul, passagem, 8. A linha mantém a 10, Oxan 6313, após o azul. Puff quilológica autorizado pouso na 17, vento é 170 graus, 05 nós. Gente, Golf quilológica, de base para final, trem baixar travado, Golf quilológica. Gente. Mike Fox Trot Serra, velocidade agora sob critério, Mike Fox Trot Serra. Fox Trot Serra. Obrigado aí pela colaboração. A sua disposição. Azul 4980, decolada 59, chame o controle 119.8. 119.8, boa noite, Azul 4980. Boa. Estabilizando, Mike Fox, Trotsky. A plena final do procedimento, chame torre 118.6, Mike Fox, Trotsky. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Amém, de compulso aí. Obrigado. Torre de Salvador, boa noite, azul 4980, passa 1500. 6, decimal 85, alterno 25, decimal 45, bono 096. Copiou 2085, copiou a segunda, por favor. Segunda no 25, decimal 45, bono 096. 125, passa uma boa noite, bono 096. Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, boa noite, aciona quase normal. Ficozão. Tudo mantém nível 350, suba via, saída Fuca, azul 4980. 350 via Fuca, azul 4980. Goro 970, inicia redução para 2109, Goro 970. Reduzindo para 2109, Goro 970. Goro 970, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento ILS, ajuste 2015. Valeu, desconsiderar as restrições em etapa. 7-2000, 2015, autorizado LS, gol 1-1-7-0. Gol 1-9-7-0, desse mantém 3000, gol 1-9-7-0. 3000, gol 1-9-7-0. Fazer tudo 495, né? Azul 4959, prossiga. Eu sou o Gelson, aguardando a tua conta aqui. O Azul 4959, confirme o mesmo solicitado. 140. 3890. O Mike Fox Serra. Gente, é... livre pouso na 10, vento é 160 graus, 099. Final do 7, permanece número 1. Firma. Firmativo, só põe espaço pela direita da 107. Positivo, plano cancelado então a 02. Curve à esquerda, chame na final da 107. Mike Fox Air. Fox Trot Air. 4959, pronto, cópia. Prossiga-se. Azul 4959 autorizado para Ilhéus via Whisky 33, nível de voo 140. Saída Coral 1 no Bravo, decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva direita. Aceno transponder 5070, controle 1 no Norte, 8.